atrás, sonhar seduz a paz. Eu sei, eu vi em meu crescer que eu vou sempre dar a mim. Imploro a luz e sigo sempre à sombra. Imploro a morte e volto à luz. Alguém pensou em mim à boca da varanda. Eu não senti que houvesse alguma razão para amar. Imploro a queda como quem não quer. Cego, eu olho fundo para mim e não vejo nada além da tão real ausência de outra luz, e só por ela volto à minha cruz, à minha cruz. Na mesma cama de outros homens, e hoje eu sei, eu aprendi. Já nada importa agora, onde eu trago de onde vim. Se há luz lá fora, eu quero que haja luz, oh, em mim. Entrego a minha espada.